depois de ter cortado todos os braços que estendiam para mim, depois de terem tapado todas as janelas, todas as portas, depois de terem inundado os fossos com água envenenada, depois de ter edificado minha casa no rochedo de um não inacessível aos afagos e ao medo, depois de ter cortado a língua e longo a devorar, depois de ter lançado punhados de silêncio e monossílabos de desprezo a meus amores, depois de ter esquecido meu nome e o nome de minha terra natal, depois de me ter julgado e condenado a perpétua solidão perpétua, ouvi contra as pedras do meu calabouço de silogismos a investida úmida, eterna e insistente da primavera. Thank you.